Urubu malandro, salva executado pelo pessoal da Casa Edson, Rio de Janeiro. Esse maraquia de danado, veja que choro gostoso arranjou ele. Agora muda a agulha e toca outra vez as datas.